A 4ª Promotoria de Justiça de Cataguases, na Zona da Mata, ajuizou a ação civil pública para que a Copasa solucione problemas no abastecimento de água. Em 2011, o município celebrou contrato com a empresa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pelo prazo de 30 anos. O documento estabeleceu prazos para realizar as etapas das obras necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. Porém, devido à insatisfação dos moradores com a qualidade dos serviços e ao não atendimento às metas do contrato, a Câmara Municipal de Cataguases instaurou uma comissão especial de inquérito para apurar o cumprimento das obrigações pela empresa. Um relatório técnico foi elaborado durante as investigações, apontando a existência de diversas irregularidades na prestação do serviço, como reservatórios de água que não foram construídos, ausência de equipamentos e deficiência na segurança dos reservatórios existentes, o que possibilita invasões e a contaminação da água. O relatório da comissão foi encaminhado à Promotoria de Justiça, que então instaurou o inquérito civil público para apurar possíveis lesões aos direitos da população de Cataguases. Após várias reuniões, foi proposta à empresa um termo de ajustamento de conduta, estipulando prazos para resolver os problemas, mas o acordo foi rejeitado pela concessionária. Foram verificadas também falhas no abastecimento de água do presídio de Cataguases, causadas pelas irregularidades no serviço prestado pela Copasa. A ação pede que seja estabelecida multa diária no valor de R$50 mil, além de multa adicional de R$10 mil para cada ocorrência de desabastecimento de água no presídio de Cataguases. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.